There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Boas, bem-vindos ao podcast TV Independente. Estou aqui com o Zé B. Ah. Boa tarde a todos. Pronto, meu nome é Ricardo Leal, como sempre. Pronto, vamos começar. Para o podcast de hoje temos programado, vamos falar sobre as séries canceladas desta temporada e vamos também dar uma vista de olhos do que vem para aí na próxima. Vamos falar sobre os horários dos canais, das novas séries e tudo isso. Pronto. Vamos começar então pelas séries canceladas e a NBC cancelou dramas Undercovers, Outlaw, Chase, The Event, Law & Order LA, The Cape. E as comédias foram Perfect Couples e Outsourced. Não foi uma temporada muito sucesso para a NBC. Das 6 que estrearam, 5 foram canceladas, dramas. E das 2 comédias que estrearam, também as 2 foram canceladas. ZB, vais sentir saudades de alguma? Mais ou menos. ainda estou a pensar se vou ter saudades de alguma, se não. Sinceramente, ainda tenho aqui alguns episódios do evento para ver e planei ver até ao fim. Independentemente da qualidade, quero ver o que é que eles fazem até ao fim. Pronto. Perfect Couples. Até acompanhava a série e via-se, não era uma série que eu achasse particularmente bem feita ou completamente hilariante, mas é engraçada. Dava para passar o tempo, exato. De resto, não vi tudo, mas por causa da NBC até houve muitas que eu acabei por não começar a ver, mesmo porque nem sequer estavam a ter grande recepção por parte da crítica ou por parte da reação das outras pessoas que visitavam o TV Dependente, por exemplo. Como não estavam a ter grandes audiências, então como não vi grande futuro, já nem me deu ao trabalho de começar a ver. Mas vi o que é, por exemplo, da Cape e Outsourced, vi alguns episódios, mas depois acabei por existir. Por desistir. E saudades não vou ter. Por isso é que eu desisti. Exato. É. Eu também nem, por acaso, todas as séries da NBC que eu comecei a ver esta temporada, desisti de todas. A que gostei mais foi mesmo Perfect Couples, só que como eles nem sequer emitiram todos os episódios, eu disse, olha, já nem continuo a ver. Não gostava assim tanto da série e, portanto, como já nem iam emitir os episódios, já nem... Pronto, não valia a pena. Nem vai ser renovada, claro, portanto. Pronto, passamos para a CBS? Sim. Pronto, as canceladas da CBS cancelou 4 dramas e 2 comédias. Os dramas foram Medium, Chaos, Defenders e Criminal Minds Suspect Behavior. E as comédias foram Shit My Dad Says e Mad Love. Das 4 dramas que estrearam este ano, 3 foram cancelados. O único que foi renovado foi... foram 2 renovados, Wi-Fi-Vo e Blue Bloods. Sim, tu estás a fazer por canal, mas do modo geral foi uma resia autêntica. Só 5 dramas e 4 comédias novas é que foram renovadas. O resto do universo de quase 40 foi tudo cancelado. Foi um ano horrível. Pois, também diga-se de passagem que a maioria das que foram canceladas mereciam ser canceladas, por isso. Mas, E as comédias foram canceladas Sheet, Mad at Sazzy e Mad Love. Pronto, acho que já disse. Vais ter. Gostavas de alguma ou? Bem, neste caso eu vi Defenders e o Mad Love, não tudo, vi alguns episódios. O Defenders se calhar foi o que vi mais, e vi o Sheet Mad at Sazzy também durante alguns episódios, e o Chaos durante apenas um episódio. O resto não vi, apesar do Medium ser uma série que ainda por cima teve fim, que eu já apanhei alguns episódios e não acho XN, e apesar de ser um procedural, porque tem elementos sobrenaturais, mas é basicamente sempre aquela estrutura da protagonista a investigar o caso, apesar de recorrer a elementos sobrenaturais. Mas era uma série que, apesar de ter, de vez em quando, como apanho aqui alguns episódios, e até parece-me que talvez um dia seja uma série a visitar, ainda por cima, como tem fim e tudo. Em relação às outras, eu acho que o Sheet Mad at Sazzy ao início era mesmo péssimo, mas depois até se tornou medíocre, subiu um bocadinho, não, até se via. Grande, Talvez. grande elogio. O Mad Love, tinha um elenco, na minha perspectiva era um excelente elenco, Era sem dúvida mas era muito. fraco. Era mal escrita e não tinha piada. Era raro fazer uma boa piada. Eu só vi um ou dois episódios de Mad Love e depois também vi que ia ser cancelada e tipo, nem me dei ao trabalho porque era mesmo fraquinho. Pois. Aliás, este ano houve sempre muitas comédias que estrearam, que era tipo um grupo de amigos que, pronto, saíam por volta dos 20 e muitos anos e pronto, e só uma dessas séries é que foi renovada, que foi o Happy Endings. Sim. Pois é, era os tais clones do Friends e séries do género. Pronto. Passamos para a ABC? Já agora só uma palavra Ah, sim, diz. em relação ao Defenders, que até acompanhei alguns episódios. Até era uma série ligeira, mas que se acompanhava bem. Principalmente pela dinâmica dos protagonistas. Apesar do Jim Belushi às vezes ter uns certos tiques que a mim pessoalmente fazia um bocado de impressão, mas até se tolerava, e a dinâmica dele com o Jerry O'Connell era apreciável e dava para passar o tempo. Não era nenhuma da Good Wife, sem dúvida alguma, mas estou a fazer comparação porque era uma série de advogados, tal como a da Good Wife, mas via-se. O problema é que muitas destas séries definem-se facilmente por via-se. Não houve nenhuma que se destacasse. Destas que foram canceladas, É verdade, sim. não havia nenhuma que se destacasse. Via-se. Pronto, porque ainda tem mais nada que fazer, olha, via-se. E por isso não surpreende que a maioria tenha sido cancelada. Pronto, a ABC cancelou 7 dramas, limpeza, e 2 comédias. Os dramas foram My Generation, The Old Truth, Detroit 187, No Ordinary Family, Off the Map, V, Brothers and Sisters. As comédias foram Better With You e Mr. Sunshine. Pronto, o que é que achaste? Sim, destas da ABC houve uma ou outra que eu acho que até merecia uma segunda oportunidade, mas pronto, com as audiências Quais, tudo quais? seria difícil. Particularmente Detroit 187, que apesar de ser um policial tal como tantos outros, era uma série que até tinha algum realismo e até prendia, tinha algumas boas personagens. Eu tenho, neste momento, por acaso, estou a acompanhar pela Fox Crime, ainda não vi a temporada completa, claro, mas. Sabes que tem fim? Pois, não sei porque ainda não me deu o trabalho de procurar, mas é provável que não. Pois. É esse um dos grandes problemas, que quando há assim uma série jeitosa que é cancelada, muitas vezes não tem fim. Pois. E é provável que não. Mas pronto, como é uma série muito fechado, os episódios são muito standalone. Apesar de, pronto, tem a evolução dos personagens de episódio para episódio, mas é mais Southland do que, por exemplo, CSI, estás a perceber? É mais desse género do que de um CSI ou séries desse tipo, mas pois é provável que não tenha fim. Das restantes, sim, eu acompanhei tudo de No Ordinary Family, todos os episódios de Off the Map. Disseste mais que eu decidi das duas. Depois. E são dois daqueles casos, tal como Mad Love, que tinham bons elencos, mas o material à disposição dos atores não era equitativo com a qualidade dos mesmos. E então, acho que. Eu fiquei surpreendido, principalmente com No Ordinary Family, porque até tinha por trás das câmaras pessoal bastante bom, tinha o Greg Berlanti do Everwood e outras pessoas, e mesmo os atores eram bons, só que eles às vezes, os episódios eram tão maus, mas tão maus, que eu não percebia, tipo, eram mesmo, não havia ponta para onde se pegasse, eram maus. Pois é, aquilo via-se que ali a intenção era fazer uma série mais familiar com alguns elementos de fantasia, ficção científica. Mas pronto, não resultou, porque as histórias eram clichês pegados de os episódios inteiros. Tu passavas o episódio a reconhecer coisas, partes de história. De outras histórias que tu já conheces, eram clichês pegados de uma ponta à outra. Não resultou, não. O conceito até parece que seria algo que eventualmente pudesse vir a ter algum sucesso, mas sem boas histórias por trás, é claro que não podia ir muito além. Eu li uma review tua, uma crítica no TV Dependente, em que falaste de um episódio na Ordinary Family. Eu por acaso nem sequer vi o episódio, só li por ler. E dizias que a série tinha muito queijo. Não sei se lembras. Sim, acho que me lembro. Sim, era um bocadinho para o cheesy, realmente. Por acaso já não me lembrava disso. De ter escrito isso. Pronto. Eu também vi Off the Map e desisti também porque não era má, via-se, mas pronto, quanto menos tempo temos, escolhemos as melhores séries e Off the Map não era uma delas. Exatamente. E depois também vi, exato, vi a série e era enervante o quão potencial a série tem e tinha, aliás. E com o medíocre vá lá, ela realmente era, portanto, não havia hipótese. E às vezes é melhor que estas séries sejam canceladas para darem lugar a séries melhores. E Sim, pronto, e o concordo Brothers com and isso. Sisters foi finalmente cancelado. Há alguma coisa a dizer? Sobre o Brothers and Sisters. Sobre finalmente ter sido cancelado. Não, eu não faço esse tipo de afirmação porque como era uma série que eu já tinha desistido de ver, não. Epá, se há outras pessoas que gostam de ver, eu não vou estar a dizer, ei, finalmente foi cancelado. Não, Para eu não mim estou a é meio dizer isso, diferente. mas houve muitos comentários no Brothers, aliás, até houve assim, uns dizer, ah, não tenho nada que dizer isso porque há pessoas que gostam. Sim. E depois havia outros a dizer, ei, finalmente, série horrível. E pronto, só estou a comentar isso. Sim, eu percebi isso, mas eu pessoalmente vi até ao ponto que achei que devia ver e desisti. Já não me sonho. Acho que foi durante a segunda temporada ou durante. Acho que foi durante a segunda ou durante a terceira. Acho que foi a segunda, mas já não tenho certeza. E desisti, pronto, não queria ver mais, não. Se a série continuasse, para mim era-me indiferente. Estava a ocupar outro espaço para. Para uma série melhor, possivelmente. Ou talvez não. Sim. Ou talvez para uma pior. Bem visto, bem visto. Pois nunca se sabe. Se for com um alinhamento semelhante ao deste ano, de certeza que não vai ter assim uma série muito melhor. ocupar o lugar. Para já parece-me que o Pan Am, que é a série que vai ocupar o seu lugar na grelha, parece-me ser, em princípio, apesar de ter aquele sentimento a soap na mesma, mas parece-me ser mais cativante, devido principalmente àquele regresso aos anos 60. Pronto, nós já lá vamos as novas séries. Por agora, uma série boa, e outro problema desta temporada é que as séries boas foram canceladas. E estou a falar, por exemplo, de Lone Star, da Fox, que também cancelou The Good Guys, Human Target, Lie to Me e Chicago Code, e cancelou as comédias Running Wild, Traffic Lights e Breaking In. Lone Star foi cancelado porque teve péssimas audiências. No entanto, era o piloto, porque também só se pode mesmo avaliar, porque só teve 2 episódios emitidos, era o melhor, pelo menos na minha opinião, de todos os pilotos que vi da temporada destes, que é 5 canais, foi mesmo o melhor. E nem sequer havia pessoas a vê-lo, nem sequer o piloto, não foi tipo, não desistiram, simplesmente não apareceram, e portanto, é uma pena. O que é que tu achaste? Concordo contigo que é... que era em relação à qualidade do piloto, que era realmente o melhor piloto de todos aqueles que foram apresentados nesta temporada que agora termina, se bem que, tal como nós já estávamos a acabar de falar, a qualidade média das séries apresentadas e dos pilotos, tal como as próprias séries, não é sem dúvida alguma a melhor apanha que se tem visto nos últimos anos. Por isso, ainda mais, Lone Star se destacava por causa desse facto. Agora, não sei, o que é que o futuro... É que há outros exemplos de bons pilotos que se tornam más séries, nunca se sabe. Agora, pode especular muito o que é que Lone Star podia se tornar uma grande série, como podia se tornar uma série medíocre, ou como podia se tornar uma série... péssimo, isso não vale a pena especular por aí. Não vale. E o mesmo em relação ao porquê as pessoas, ou porquê das pessoas não terem aderido ao piloto. Houve muita conversa na altura que o facto de ele ter duas mulheres. Exato. Eu acho isso tretas, mas pronto. Não sei, eu acho que não sei se é isso, mas não, a América está neste momento em crise e financeira e tudo. E ver um tipo que não só estava lá a atrair a mulher, que não parece que isso seja o fator principal, mas principalmente enganar pessoas que são, não diria pobres, mas que estão trabalhadores, compreendo como é que não teve o sucesso, ou como é que compreendo porque é que algumas pessoas decidiram não ver. Mas isso também não adianta estar a fazer suposições, porque há imensas variantes nesses casos e... Sim, e isso nunca será apenas por uma única razão. Claro, existem sempre um conjunto de fatores que se conciliam para que isso aconteça. Nunca será apenas por causa de uma simples razão. E será sempre especulativo, tu nunca sabes ao certo se era por causa disto ou por causa daquilo. Mas pronto, não é a primeira série a ser cancelada, boa série, aliás, a ser cancelada ao fim de um episódio, ou dois ou três, por isso não há que fazer grande drama por causa disso. Claro que não, mas eu por acaso gostava que eles libertassem, entre aspas, pusessem online os episódios que faltam. Acho que gravaram 6 e têm 6 preparados. Acho que era giro para ver o que é que a série poderia ser. Eu gostava de ver, pessoalmente. Pronto. Breaking In. Lembro-me que já falámos de Breaking In aqui no podcast e eu, à medida que fui vendo, gostei mais da série. O que é que tu... Eu, por acaso, ainda tenho os 2 últimos episódios por ver. São bastante engraçados. Falta tempo, não. Não vi, mas... como fã fanático de Star Wars, a série começou-me a cativar bem mais a partir daquele episódio. Não foi exclusivamente dedicado a Star Wars, mas teve algumas referências. E sim, era uma série muito virada para os geeks e para a geekiness. E acho que vai haver muita gente a achar falta na mesma. Eu achava logo uma piada. Não era daquelas séries que me faziam rir compulsivamente, mas achava logo uma piada. E por acaso achei que a série teve 7 episódios e foi melhorando sempre. E tinha histórias diferentes e engraçadas. E até acho que é melhor do que muitas comédias que andam por aí e que pronto. Não são assim tão engraçados e tem muitas das novas que parecem ser. Tenho pena, mas pronto, não é nada de extraordinário. De CW, foi cancelada Life Unexpected, Hellcats e acabou Smallville. ZB, ficaste destroçado com o cancelamento de Hellcats, pelo que eu sei. Pois, fiquei bastante. Era uma série que eu... via e revia, eu acho que revi os 3 primeiros episódios pelo menos 4 vezes por dia durante 5 semanas. Uau! Muito bem! Deves gostar muito de cheerleaders. Pá, sinceramente, não. Eu acompanhei Life Unexpected, vi o piloto, depois acabei por não ver mais. Não perdeste nada? Pois, eu, quando o piloto surgiu, toda a gente dizia é uma série hostil da WB e tem aquele sentimento à séries da WB, como o Everwood e aquele Morgan. Esqueceram-se de mencionar que era uma seca também. Pois. Não, mas então, era mas mesmo. Não vi mais que isso. De resto, eu do Smallville também não via. Vi algumas... Vi as temporadas iniciais, 2 ou 3, se não me engano, mas também não era uma série que me cativasse por aí além. Eu, por acaso, Smallville foi uma série que... Foi com Smallville, mais ou menos, que eu comecei a ver séries assim, seguidas pela internet e tudo, e portanto tem sempre um lugar especialzinho no meu coração. Mas tanto tinha episódios excelentes e absolutamente fantásticos, como tinha episódios que eram horríveis e que, pronto, perguntavam-me porque é que eu ainda estou a ver isto. Mas vi as 9 temporadas e vou ver a 10ª assim tipo seguidinho a ver se para me recordar, e porque dizem que também é boa, uma boa temporada. E é um feito uma série aguentar 10 anos neste clima. Portanto, goodbye Smallville, até à próxima. Somebody tell Perry White. Just came in over the wire. There's a bomb in an elevator uptown. Just tell the minister. I may be a few minutes late.